Arlequina. Caralho, peraí. Arlequina contra o Léo, quem ganha? É. Arlequina acabou de roubar R$2 da minha pochete. Mercenária. Sua cara dentro, sacou 2 contos e saiu correndo. A inflação, né? Até o gato sabe que a situação tá ruim. Tá estourado porque você não tem dinheiro. Tô começando a fazer sentido. Arlequina, puta que pariu. Parabeniza ela agora, né? Fala assim, agora faz isso com a carteira dos outros. É. Macaquinho, né? Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estamos aqui com a Trindade BDE, os BDEs originais. No caso, os nossos queridos amigos Mou. O Mou. Sorg. Oi, Sorg. E Joker. Esse cara sou eu. Bom, essa animação. Você, ouvinte, pode perceber que estamos animadíssimos, estamos empolgados com o podcast. Porque esse será um podcast épico. Um podcast que não deixará pedra sobre pedra. Preparem-se para estar além da cúpula dos crossovers. Exatamente. Onde nós, que não conseguimos arrumar nenhum tema melhor para falar, vamos pensar em crossovers de personagens e quem ganharia na porradaria. Olha só que sensacional. Não necessariamente na porradaria como já logo a seguir veremos. Muito bom. Um tema original, de nossa autoria, por isso original. Ninguém nunca pensou nisso. Nós nunca ouvimos de lugar nenhum. Nunca antes na história desse país um podcast utilizou esse tema. Começando, seguindo o baile, eu gostaria muito que o Moy, que foi quem deu a ideia do podcast, quem tava mais empolgado, começasse. Obrigado, né? Tipo, agora se for uma merda, vão botar toda a culpa em mim, né? Culpa é tua, exato. É toda tua. Eu gostaria que o senhor desse uma sugestão de porradaria para que discutíssemos. Cara, nos bastidores a gente tava comentando, cara, e isso me parecia interessante, cara. Quem venceria numa luta com, não necessariamente luta, o Obelix contra o Volstagg, cara? Obelix versus Volstagg! Eu já... Fala, amor. Não, eu já saio dizendo que o Obelix teria vantagem. Vou botar o cenário, ó, o cenário. O Volstagg estaria invadindo a Galha, tá? Ia matar todo mundo. E o Panoramix deixaria o Obelix tomar a poção de força lá, cara. Então, seria um Obelix com o Power Up. Zorg Dada, Volstagg teria alguma chance contra o Obelix? Cara, eu acho que talvez sim, porque o Volstagg tem o argumento máximo que ele é um deus, né? Então, independente de poções e etc, cara, eu acho que ele com um deus asgardiano teria, sei lá, acho que faria frente, sim. É, cara, esse argumento do Sorg é totalmente válido, né, cara? Tipo, por mais habilidade e poção e coisa que o Obelix tomasse, cara, ele ainda é um deus, né, o Volstagg, cara? Cara, o que o Volstagg pode fazer? Cara, ele é gordo, só que... O Obelix é magro, né? Não, o que ele pode fazer? Porra, cara. Peraí, então. Vamos melhorar. Ele é gordo. Vamos melhorar então, Sorg. Quem venceria numa competição? O Volstagg e o Obelix, numa competição de quem come mais javali e toma mais hidromel? Porra, cara. Ah, o Obelix, cara. O Obelix. Ah, não sei não, viu? Melhor ainda, quem venceria numa competição de derrubar mais romanos por segundo? Não, é que tá. O Obelix, ele gosta de dar porrada nos outros. O Volstagg é cagão, cara. Tem essa. Cara, eu nunca vou esquecer. Se algum de vocês tiver aqueles encadernados do Simonson, tem isso. Tem uma história que eles estão tendo uma invasão em Asgard, Thor e o Volstagg, né? Aí o Thor, sabendo que o Volstagg é um bosta, ele fala pro Volstagg: você vai por trás e tenta descobrir posições e números dos inimigos. Os gigantes estão atacando ele. Aí o Volstagg, isso pro Volstagg não se encrenca, né? Deu o Volstagg tá voltando, um gigante pega o Volstagg, levanta ele e fala: achei um Asgardiano bem gordinho, vai dar um almoço bom. Só que ele é pesado, um gigante, derruba o Volstagg no próprio pé e quebra o pé dele. Isso é tudo que o Volstagg consegue fazer, porra. Como ele é mó maneiro, cara, apesar de ser um cagão, cara. O Volstagg é legal pra caralho, né? Cara, eu acho que o senhor está falando merda, porque na saga de Surtur, quando os Asgardianos vão pra Terra e tal, o Volstagg, ele não é um dos principais, só que ele é figura relevante. Aliás, ele, os três guerreiros, o Fandral e o Ogum. Fandral e o Ogum, eles são assim, um pouco abaixo do Thor. Eles são cara hiper respeitados, assim, e eles são referência em Asgard. Então, é pelo fato dele ser gordo e glutão que ele é um bosta, cara. Não, cara, mas... Cala a boca que o senhor tá falando, né? Opa! Cutuquei a ferida, hein? Cara, a fase do Simon... Putinha do Volstagg, o senhor. É que eu gosto muito do universo do Thor, cara. E a fase do Simon, pra mim, ela é uma das melhores de todos os tempos. É a melhor, ele, cara. Ele mesclou muito bem a parte de mitologia nórdica do personagem junto com a parte Marvel, massa velha da parada. E ele deixa isso, ele trabalha muito bem os três guerreiros. E, aliás, tem acho que são três revistas, 348, 349 e 350, se não me engano, que o Thor não aparece e são só os três guerreiros, cara. E, sei lá, eu acho que o Volstagg é mais do que isso que você tá falando. Cara, eu estou me baseando em coisas que eu li do próprio Simonson. As coisas que eu li, ele pintava o Volstagg dessa forma. Ele pintava ele como bobo, só que assim, ele é um cara... bobo, palhaço. Não, é porque ele é aquele cara assim, que é o gente fina, o palhação, que sempre... É o Boa Praça, o Volstagg é o Boa Praça. É, o Boa Praça, assim, pra quem vê aquele gordo, barbudo, sentado numa mesa cheio de javali, tomando cerveja pra caramba, dá nada pro cara. Só que ele é um dos guerreiros mais valorosos de Asgard, cara. Tanto que ele faz parte dos três guerreiros. Não sei. Cara, eu acho que dá empate. Eu acho que daria um empate na competição de javali. É que os dois são boa praça, né, cara? Eles iam acabar... Ia acabar virando amigo, certeza. Ia ter uma luta tipo aquelas lutas do... que tem na aldeia do Belix, que todo mundo briga com todo mundo, assim, fica aquela montanha... de bar, né? E daqui a pouco eles iam parar e falar... Por que a gente tá brigando, né? Tipo a luta do Homem de Ferro com o Thor e com o Capitão América no filme dos Vingadores, né? É, mais ou menos isso. Val, empate? Empate. Empate. Torg? Sim. Joker? Oi, Diga. Que treinou. Oi, Diga. Recita um poema, Joker. Porra. Obelix versus Asterix, que é foda. Obelix versus Volstagg, quem ganha? Ai, caralho. Eu tô pensando aqui. Não, eu acho que dá empate também. Gente. Eu acho que. Eu tô ouvindo o argumento de vocês, cara, pra saber de que lado eu fico, assim. eu tô sendo alienado por vocês. Caralho. Não, eu acho que dá empate, vai. Eles vão virar amigos, vão comer javali junto. Cara, eles não iam brigar nunca, eles iam. E aí, beleza? Javali? Opa! Javali? Cerveja? Oh, beleza. Pronto, cara, ia ser assim. Pronto, cara. Sorg, o senhor, por favor, fale uma luta. Dê uma sugestão de embate. Ah, tá, vamos lá. A gente tava conversando antes de começar e eu dei uma. Que era. Oiola. Que era o Kratos contra o Goku, Porra! Ah, porra, essa é fácil. Peraí, não é fácil. Primeiro a gente tem que definir uma coisa. Eles podem ressuscitar? Claro! É o cheat code de ressuscitar, então a gente vai... Os dois vão ficar ressuscitando eternamente, porra! Mas peraí. O Kratos, pra ressuscitar e sair do purgatório, precisa da ajuda dos titãs. Ele não consegue sair de lá sozinho. É, e o Goku precisa que alguém junte as esferas. Ah, é verdade, né? Enquanto os titãs estão ajudando o Kratos, o pessoal reúne as esferas, né? Cara, só que então, tem uma coisa, cara. O Kratos precisou da ajuda dos titãs, porque depois ele mata os titãs e fala, foda-se. No terceiro jogo ele mata Gaia, ele mata Cronos, ele toca o terror. Manda pro caralho, cara. Cara, ele mata o Cronos por dentro, ele atravessa o Cronos, empala o Cronos. Caralho, ele é muito bruto, né, velho? Cara, eu fiquei de cara quando ele mata a Hera, assim. A Hera quebra o pescoço dela. Cara, então, aquela cena é seguinte, muito boa, né, velho? Eu vou argumentar. Aí, tudo bem. Aí, sabe, ele é violento, tal, ele é fodão. Pra acertar o Goku, ele tinha que encostar nele. O problema é encostar no Goku, né, cara? Não, só que pra isso ele tem as blades lá, aquela arma corrente lá. Cara, o primeira Goku coisa pode... que o Goku ia fazer ia ser quebrar as blades dele, cara. Não, cara, enrola no braço, cara. Sabe, enrola no braço, sei lá, explode o Ki, já era, mano. Cara, sabe? Não sei, assim, o Goku, ele tem o seguinte problema. Em tese, o Goku podia simplesmente olhar pra esse cara e falar, tá, vou jogar uma Genkidama nele e matar ele. Porque o Goku, ele tem aquela de gostar de lutar, aquele caralho, que foda, o cara fodão, vou lutar com ele. Que foda. Mas o Goku ia ficar... O Goku ia ficar... O Kratos ia arrancar o pâncreas do Goku na primeira chance, velho. Não ia ter essa. Cara, o Goku ele ia ficar 50 episódios pedindo pra todo mundo levantar as mãos pra ele precisar da mão dele. E aí, cara, até acontecer isso tudo, o Kratos já matou ele umas 5 vezes. É verdade. Então você assume que... Se o Kratos ia vencer o Goku por incompetência do Goku, não por nível de força. Porque o do Goku ia deixar, é isso, né? Porque o Goku ia ficar lá, não, pô, esse cara é forte, vou lutar com ele, quando ele menos espera, toma. É que o Goku é muito inocente. O Goku é muito inocente, né, cara? O Goku ia falar assim, não, peraí, por que você quer lutar? Por que você quer lutar? Ah, porque eu quero matar. Por quê? Entendeu? Tá, não, é que tá, o Kratos não ia nem perguntar por que ele quer te matar. O Kratos ia chegar com as duas blades na barriga dele, né? É verdade. O Kratos ia chegar arrancando as tripas, cara. Mas não ia, não ia porque o Goku ia sentir o ki dele de longe. Não ia que o Kratos não tem ki, cara. Como não tem ki? Não, o Kratos não tem ki, cara. Ele não é um morto-vivo, cara. Ele não é morto. Vamos assumir o seguinte, ô Moi. O ki é o nível de força de qualquer ser humano. Então o Kratos tem um ki que eles podem sentir também. É o poder de luta dele, né? Tá certo. É o poder de luta dele. Ah, tá certo, tá certo. Então assim, ele ia sentir de longe e ia falar, caralho, que foda, tá vindo o cara fodão pra lutar comigo. Aí o Goku ia ficar lá, eu sou o último Saiyajin, eu sou o poderoso Super Saiyajin, eu luto pela Terra, pelos meus amigos. Cara, o Kratos ia falar, I am the God of War, e ia arrancar os dois pulmões do Goku, assim. Cara, isso não pode acontecer, cara. Isso não tem um fundamento, cara. Por que entendeu? Não tem fundamento? Peraí. Agora o bico da Deppo tinha do Goku, vai. Eu sou mesmo. Cara, ele não ia conseguir encostar no Goku, cara. O Goku é muito rápido, cara. Só de Saiyajin, já consegue sentir o ki do cara de longe. Ele falou assim, ó, tem vindo um cara aí. Ele ia de encontro, eu acho, o Kratos, né, cara? Não ia. Ele ia sentir o ki dele. Cala a boca. Pera aí, mãe, deixa eu tentar falar. O Goku ia falar assim, ó, tem um cara muito fodão vindo na minha direção. O que será que ele vai querer comigo? Antes dele chegar aqui, eu vou treinar pra caralho. Que é o que ele gosta de fazer. Ele ia treinar pra caralho, tá ligado? Aí o cara chegando, o Kratos chegando, foi assim, pô, beleza, quer tretar? Vamos tretar então, né? Mas... Ô, Dadá, tem uma falha aí, cara. Ele ia precisar de meses pra treinar. Porque quando ele precisa, cara. Ele não ia saber que o cara ia chegar daqui. Tudo bem. Eu vou te dar um melhor argumento. Lembra aquela plataforma do tempo? Plataforma do tempo, não. Aquela controla do tempo que eles entram, ele e o Gohan. Não é gravidade maior. Não é gravidade. Além da gravidade ser maior, o tempo passa mais rápido. Não, não é nada disso, cala a boca, não fala merda. O tempo lá dentro é um dia aqui fora é um ano lá dentro. Foi o que ele acabou de falar, o animal. Não, mas não tem, mas não tem gravidade. Não tem gravidade. Claro que gravidade. Tem, cara. Se quando o. Cara. Quando... Ah, tá, foda-se a gravidade. Continua, Dadão. Então, deu, até o cara chega. Isso também, tem que ver em que. Quando que ia acontecer essa briga? Cara, o Goku é Super Saiyajin 4, cara. Entendeu? Ele não, porque o GT não existe. Peraí, Dadá. Tudo bem, Moi. Que seja o 3. Tudo bem, que seja o 3. Peraí, Moi, o que você tem a dizer sobre o Super Saiyajin 4? Não sei, desconheço. Na minha cronologia de Dragon Ball, não existe Super Saiyajin 4, tá? Não sei do que o senhor tá falando. Apesar de então, é massa velha pra cacete, né, cara? Não, então, cara, ninguém, assim, é difícil pensar em alguém que possa bater no Goku, assim. Mas eu conheço um cara. Eu conheço um cara que bateria no Goku, hein? Não, tudo bem, deixa essa pro final. Eu sei que você não fala só. Eu conheço um cara. Aliás, eu conheço dois caras que bateriam no Goku. Tá bom, cala a boca. Eu conheço um cara que seria. Que teria uma treta muito foda com o Kratos, cara. Tá, mas essa luta é do Goku com o Kratos. Você guarda. Ai, mas pra... eu tô fazendo uma. Eu tô querendo entrar no outro assunto, irmão. Não, a pô, boa extra. Não. Vai, Dadá. Direto, na lata. Goku versus o Kratos. Não dá. Goku, claro. Sorg. Kratos, óbvio. Óbvio. Moi. Cara, o Goku, eu acho, cara. Cara, o Kratos, eu acho que o Goku ia fazer alguma merda, o Kratos ia atravessar ele. Cara, a gente tá indo número ímpar, então. Vai dar merda, né? Esse bando de animal, nem pra pensar nisso, né, de gravar essa bosta. Bando de burro, né, porra. Idiota! Um de nós fica sem votar, então, né, a cada rodada. Chama o Arlequina aí. É que tem aquele negócio, cara, que o Goku é inocente. Ele de repente ia querer conversar com o Kratos ia matar ele. Mas agora, se fosse o Vegeta, aí acho que seria mais fácil do Vegeta ganhar, cara. Não, é verdade. O Kratos, cara, eu vou votar no Kratos. Mudei. Não, mas assim... Apesar de eu ser muito putinho do Goku e do Dragon Ball, cara, não, o Goku perderia, cara. Ele ia ficar rindo com o Kratos ia matar ele, cara. Porque o Vegeta, sim, cara. O Vegeta é o lado podre da sociedade, assim, cara. Ele ia olhar o Kratos e ia querer matar ele já, entendeu? Cara, o Goku demora 5 episódios pra tomar uma decisão, cara. Não, mas Kratos agora ganhou, Kratos ganhou, Dadá. Kratos ganhou. Chega, Dadá. Calma, perdeu. O Cuequinha Saiyajin, você perdeu. É triste admitir, mas o Goku perderia. Cuequinha Saiyajin, vou te mostrar a minha esfera do dragão. Ai, meu. Engraçaralho ele. Solta o Sheilong. Você sai procurando as esferas pelo mundo pra poder ver o Shenlong, Dadá? Dadá sai procurando as bolas. Você sai procurando as bolas pra poder ver o dragão, o comprido, entendão? Não quero ver o dragão, eu tenho meu próprio Shenlong. Na minha terra esse negócio de Shenlong chama-se taralho, viu, Dadá? Eu ia dar uma resposta, mas eu não vou dar, eu vou seguir, pode ser. Posso usar um personagem já usado? Caralho, você tá vendo a terceira pessoa e já vai repetir o personagem? É porque eu acho que daria uma luta muito mais foda, cara, muito mais demorada. Tá bom, vai, pode. Eu vou usar o Kratos, que o Mo falou, e o Lobo, cara. O Mo falou? Foi o Sorg. Foi o que eu falei, o Sorg. Boa. Ah, cara não tem como. O Lobo ganharia com a mão nas costas, cara. Ah, quer dizer então que o Lobo ganharia do Goku? Lógico, cara. Como isso, cara? Cara, o Lobo, ele é o maioral. Simplesmente por isso. Cara, não tem como, cara. Ele ia matar o Goku e o Kratos junto e ia tocar a Lagrange do Zizi Top no fundo ainda. Cara, o Batman ganha do Lobo, cara. Não, isso não existe na minha cronologia pessoal também. Se você for fazer esse princípio, se você usar como argumento que o Wolverine com garra de osso ganhou dele, eu encerro esse podcast agora. Não, isso não faz sentido nenhum, porque isso aí não faz sentido. Então aí não faz sentido o Batman ganhar dele, porra. Caralho, eu tenho um embate muito foda pra falar. Nossa, vai, Dadá, peraí, vamos lá. Dadá, você acha então que o Kratos ganha do Lobo? Eu não acho que o Kratos ganha do Lobo. Eu acho que é uma luta foda pra caralho. Ah, concordo. Eu acho que vai ser uma luta muito foda. E eu discordo disso também, cara. Eu discordo disso. Você acha que não, cara? Cara, O Kratos ia pisar na frente do lobo, o lobo ia arrancar a cabeça dele com machadinha, cara. Que machadinha? Ele ia arrancar a cabeça dele com a mão. Eu acho que dá uma luta boa assim, Moe. Mas ia, aí ia dar um fatality nele. Aí eu vou colocar a seguinte questão. Lobo e Kratos estão lutando na Nova York moderna, na hora do almoço, de um dia de semana. Eu dou 2 dias pra virar deserto. Dois dias? Eu dou 2 minutos. Dois maníacos, né, cara? Ia ser um tal de nego grudando transeunte na lâmina ou no gancho, jogando, rodando pra bater no outro, cara. Isso aí tinha que ser escrito pelo Garth Ennis, cara. E se fosse um filme, tinha que ser do Michael Bay. Nossa. Meu Deus do céu. Explosions. Imagina o Kratos pegando um... O lobo pegando um prédio e derrubando ele inteiro em cima do Kratos, cara. Aí o Kratos sai daquela parada... Daquele cara, mas é que tá... O Kratos, ele... Kratos, que eu tô no Brasil, foda-se. Kratos. Fala. Eu falo Kratos, eu aprendi assim. Não, é Kratos. Eu não estou criticando você falar Kratos, mas eu tô falando Kratos, foda-se. O Kratos, ele fica muito fodão no decorrer do jogo. Mesmo que toda hora ele perca os poderes, mas ele faz umas paradas, ele derruba umas colunas muito gigantes. Ele quer umas coisas gigantescas, assim. Então mandei a imagem pra vocês do que aconteceria se o Kratos ousasse passar na frente do jogo. Digo mais, hein? Dependendo do tempo que o lobo estivesse viajando, ele ainda ia dar uma enrabada no Kratos antes ainda, hein? Ô Moe, mas aí eu te digo o seguinte: o Kratos consegue fazer isso, cara. Cara, você chegou. Não, você não deve ter jogado, mas você chegou a ver a luta dele com o Hércules em algum vídeo? Eu acho que eu vi o gameplay na internet, sim, cara. O Hércules, ele é tipo o Esmaga-Átomo. Eu tô ligado, é gigantão, assim, né? É um gigante pra ninguém botar defeito. É, um gigante pra ninguém botar. Chega na luta, no fim da luta, o Kratos toma a arma dele, que é tipo umas luvas com cara de leão de metal, e bate na cara. E cara, sabe o que ele faz? Lembra o assassino amarelo do Sin City? Sim. Ele faz exatamente aquilo no final. Ele bate na cara do Hércules até sumir a cara dele. Entendeu? Cara, então, muito sádico essa parte, cara. Cara, é muito foda. Ele tá putaço. Se ele começa a bater e não para. E só ele quebra o chão. Ele bate na cara do Hércules até quebrar o chão. Aí eles caem e aí tá lá o Hércules sem cara. Assim. Então, assim, o Kratos consegue fazer umas coisas assim. Então, acho que dá uma porradaria boa assim, cara. Eu dou 5 minutos. Cara... Não aguenta 5 minutos de porrada comigo, cara. O lobo ia massacrar o Kratos, cara. Mas aí eu dou. Aí eu ainda acho que tava lobo. Mas que dá jogo isso aí, viu? Dá uma lobo. Eu acho que dá lobo também. Mas eu acho que não vai ser 5 minutos, não, cara. É, pode ser que seja menos. Né? Não, ele vai conseguir. Ele vai conseguir arrancar os pedaços do lobo, sim. A diferença é que o lobo não vai morrer porque ninguém quer ele. O Kratos ainda morre. A diferença é que pra cada gota de sangue do lobo que cai é um lobo novo que nasce. Não, esse é o lobo. Mas ele perdeu. o lobo perdeu esse poder porque agora tá com o Wolverine. O boy, e ó, e te digo mais, hein? No final de God of War 3, o Kratos ele se mata com a espada dos deuses do Olimpo. Ele fica com um buraco na barriga. Fica com um buraco na barriga e ele sai andando. E daí, então, cara, ainda que ele conseguisse matar o lobo, o lobo ia voltar pra matar ele, cara, porque ninguém quer ele, ele não ia pra lugar nenhum, cara, ele ia ficar no mesmo lugar, cara. Eu só tô dizendo que não ia ser 5 minutos, ia dar briga. Tá bom, 10 minutos, então. Bom, acho que todo mundo concorda que ia dar lobo de qualquer forma, né? Sim, bom, sim. Vamos lá, então. Sim. Segue. Só tem um cara que poderia peitar o lobo de igual pra igual, cara. Mas guarda esse cara. Deixa pra outra rodada. Caralho, eu ia repetir um cara também, mas agora ele. O Dadá já me fudeu. Então vamos lá. Mestre Ancião versus Yoda. No quê? Na porrada? No quê? Na porrada. Tem na preguiça. Porra. Qual Mestre Yoda? O da trilogia clássica ou da trilogia nova? O Mestre Yoda que pula que nem uma pulga. Ah, tá. É, porque o da trilogia clássica é um riponga, né? Um maconheiro, né, cara? A trilogia clássica é um velhinho ermitão que é senil, que mora no canto. Exatamente. A trilogia nova é um uma pulga, um, né? Ping-pong. Exato. Mestre Ancião versus Yoda. Cara, é, dá uma briga boa, viu? Eu confesso que eu não sei quem ganhava, não. Cara, é difícil falar, cara, porque o Mestre Ancião, se a gente for, aliás, o Yoda, ele nunca mostrou o poder total dele, né, cara? Ele mostrou, ele só foi mostrar toda a força dele na luta lá contra o Darth Sidious, lá no terceiro filme, que ele mostrou a potência toda. O Mestre Ancião, ele é o Cavaleiro de Libra também, não é? Algo assim? Isso, ele é o Cavaleiro de Libra. Pois é, cara. Acho que daria uma boa luta, mas não sei. É que o Mestre Ancião tem quantos anos? Ele é bem mais velho, né, cara? Pois. Não, mais mesmo. O Yoda é mais velho? O Yoda é 480 anos mais velho, mais ou menos. O Mestre Ancião tem em torno de 198, então ele tem uns 200 e pouquinho. O Mestre Yoda ia poder usar lightsaber? Óbvio! Ah, então o Yoda, cara, assim, não ia ter chance, não. Mas é armadura de Libra, cara. Armadura de Libra tem o escudo de Libra. Não, peraí, vamos deixar uma coisa clara, peraí. Eu já tô jogando a armadura na história. É, tu tá usando cheat code aí. É. Ué, cada um usa. Mestre Ancião, pra mim, usar, não. Ué. Mestre Ancião é o veinho com o chapéuzinho. É verdade, verdade, verdade. Sem ele usar o mesopetamenos, que faz ele ficar jovem de novo e pode usar armadura. Não, o Mestre Ancião de raiz, de várzea. Aquele que fica sentadinho na cachoeira. Pera, Mestre Ancião de quem? Do Dragon Ball? Não, porra! Da armadura de Libra é do Dragon Ball? Eu sei lá, porra! Eu não assisto Cavaleiro Zodíaco, nada! O Mestre Ancião é o Mestre do Shiryu, é o velhinho roxo. Ah, tá. Ah, beleza, caguei. Ai, que filho da puta. Cara, esse é outro caso que eu acho que eles não iam brigar, hein, cara. Tinha que ser a disputa diferente. Tinha que ser quem é que é o mais chato, assim. Não. Tem que brigar. O Yoda falou. O Yoda disse que a mãe do Mestre Ancião uma puta é. Tem que falar. Cara, eu acho que dá o Yoda, cara. Acho que mas daria uma briga boa, daria uma briga boa, mas eu acho que daria o Yoda no final. O Mestre Ancião pode. Cara, eu não acho que daria uma briga boa, cara. Ia durar muito pouco, cara. O Mestre Ancião, ele só é fodão quando vira o Cavaleiro de Libra. A gente não sabe, a gente nunca viu ele. Na verdade, sim. Ele tenta lutar contra o Xion de Hades, na saga de Hades, com a forma de veinho. E não dá jogo não, cara. Ele toma um cacete. Ah, então vai dar Yoda, então. Ele tá mais fraco daquela forma. Só que, assim, tem duas coisas. Primeiro, vamos assumir que ele consegue fazer uma coisa que ele vive fazendo, que é pegar a armadura de Libra e jogar de um lado pro outro o tempo todo. Pra onde os cavaleiros vão? Ele, não, tô mandando a armadura de Libra pra ajudar vocês e tal. Não sei o quê. Vamos dizer que ele possa mandar a armadura de Libra na cabeça do Yoda. A caixa de Pandora cai na testa, né? É, na testa do Yoda. E outra. Nossa, imagina como deve pesar aquela merda. Caralho, imagina, né, velho? E outra, o Mestre Ancião é um cavaleiro de ouro. Em tese, ele se move na velocidade da luz. Tudo bem que quando ele se move na velocidade da luz, ele para e começa. Bom, agora estou me envolvendo na velocidade da luz, então preciso para preparar para o ataque desse inimigo e tal. Nessa velocidade da luz, até eu vou lá e bato nele. Ô Léo, mas aí é o seguinte, cara. Ele ia se mover na velocidade da luz. Aí apareceu o Seiya e ia mover na velocidade da luz mais rápido que ele. Entendeu? O Seiya, nessa hora, ele ia estar no chão, morto, provavelmente, gritando, até... Porque apanhou pro Mestre Yoda, né? É, tentando se levantar tremendo, assim, saca? O Seiya tá no chão porque foi... os Cavaleiros de Bronze estão todos no chão porque foram mortos pelos Stormtroopers. Tá, né? Mas então, ele se move na Cidade da Luz, mas se... O Yoda conseguisse levantar ele com a força, ele não ia conseguir se mover na velocidade da luz, cara. Primeiro tem que saber onde ele tá pra poder levantar ele. Ah, mas eles iam se apresentar, cara. Oi, eu não sou. Não interessa. Oi, eu sou o Goku, né? Não interessa, cara. O Mestre Ancião só consegue se mover na velocidade da luz como cavaleiro de Libra. Como velho, não. Mas o Léo acabou de falar que ele consegue. Mas o Moi colocou uma questão relevante. O Yoda pode levitar ele com uma das mãos e com a outra atravessar ele com o sabre de luz. É, pode. E ainda que ele conseguisse se mover, ele teria que estar no chão pra se mover. O Yoda poderia magnetizar o chão com os trovões aqueles lá, com o light. Peraí. O Yoda poderia o quê? Ué, não sei o que falaram aí. É um chapado. Que poder é esse do Yoda que ele é magnetizado? Ué, com o Lightning, cara. Com o Lightning lá dele. Ia jogar raio no chão e aí não ia dar, cara. Caralho, quem tem relâmpago são os Sith, ô animal. Mas eu. Os Jedi também tem, cara. Ele só não pode usar muito. Que acaba, gasta a barrinha. Não, é que aquilo ali é uma técnica do lado negro, mas eles têm também. Sorg, o que você tem a dizer sobre essa argumentação do Moi? Cara, eu acho que o Yoda ia ganhar porque eu tô cagando pro Cavaleiro Zodíaco Tá bom, chega disso. O Sorg não sabe mais, ele tá bebendo já. É, o Sorg foi até o final, até o final do Cavaleiro Zodíaco. Até o final do podcast ele tá bêbado. Bem provável. Tá, então o meu voto é pro Yoda. Então, Yoda versus Mestre Ancião, Yoda ganha, Dadá? Yoda. Yoda, de lavada do... Cara, eu queria muito saber a opinião de um cara de um outro site aí sobre isso. Qual site? Um outro site aí. Um outro cara aí que volta e meia é citado de forma pouco educada. Pouco cortês? Pouco cortês. Olha lá, hein? Olha lá. Por favor, mais uma peleja. Cara, é a clássica que te tava comentando antes, cara. Não vou falar o cara que poderia peitar o lobo. Ele inclusive vai estar na próxima peleja, que seria o Pica-Pau cheirado de coca contra o Pernalonga, cara. Boa, boa. E aí? Ó, Pica-Pau maluco versus cheirado de cocaína. Cheirado de cocaína versus o Pernalonga, o Pernalonga dos desenhos da época do... Que ele cantava ópera, aquele. Ele cantava ópera e que ele ficava enganando o Patolino na temporada de caça. Isso. Que é o mais foda, que aquele ele não perde a frieza, assim, ele tá sempre calmo. Não, cara, mesmo, cada movimento é friamente calculado, cara. Exato. Boa. Sorg, Pernalonga versus Pica-Pau. Caralho, essa peleja é foda, velho. Cara, eu ia fácil votar no Pica-Pau. Só que, igual vocês falaram antes da gravação, ele tem um ponto fraco, né? Que é o saldo na cauda dele. Mas só o pai do Andy Panda, sabe? E o Andy Panda sabe disso. A gente assume mas o Pernalonga, ele é muito sapo, cara. Ele ia perceber. Cara, se o Ed Panda sabe, o Pernalonga com certeza também sabe, cara. Verdade, o Pernalonga. Então vamos assumir que é o Pernalonga com preparo. O Pernalonga sabe. É o Pernalonga da Era de Ouro, né, cara? Pernalonga, ele ia. O Pica-Pau com um cheirado de coca, ele tá muito loucaço. O Pernalonga, ele ia vestir de mulher. Valquíria, ele ia se vestir de Valquíria. É, de Valquíria. Ele ia ficar muito bolado com aquilo. Cara, vocês já pararam pra pensar nisso, cara? Que esses, o Pernalonga, o Pica-Pau, que a gente adorava ver, né, quando a gente era piá. Eu adoro ver até hoje o Pernalonga e o Pica-Pau. Cara, eles eram crossdresser, cara. Todos os precursores do Laerte. Cara, muito errado, né, cara? Hoje você coloca o nome de mulher na novela, ai, não pode, porque ele é gay, que não sei o quê. Caralho, a gente cresceu assistindo o... Cara, a gente cresceu assistindo os personagens vestidos de mulher, os personagens correndo atrás dos outros com faca, arma, calibre 12, dando tiro na cara, eles dão tiro na cara. Agora é tudo politicamente incorreto. O Pica-Pau, cara, bebia cerveja, vocês lembram disso? Eles ficavam bêbados, cara. Bebia uísque, cara. Viveu um olho vermelho aí. Boa! O Sorg falou, o Sorg argumentou isso aí, que o Pernalonga ia se vestir de mulher, de valquíria, e enganou o Pica-Pau. Mas eu acho que o Pica-Pau poderia perfeitamente começar a cantar ópera, pegar uma navalha e sair atrás do Pernalonga. Pica-Pau. Exato, e o Pica-Pau, ele com certeza ia matar o Pernalonga. Ele ainda, porque o Pica-Pau ia entrar no modo berserker dele, né? Exato. Cara, eu acho que é uma briga horrível, cara. Eu acho que a primeira coisa é que o universo ia ser destruído, né? Nessa briga. Os dois, eles não se. Nenhum deles se preocupa com uma coisa chamada realidade, né? Eles estão além disso. Mas tem, teria o problema também, cara, que caso o Pica-Pau entrasse no modo Berserker, que o Pernalonga poderia fazer aquela jogada do buraco no chão e o Pica-Pau acabar dando uma facada nele mesmo, cara. Boa, o Pica-Pau não faz isso. Pernalonga tem o Pernalonga tem esse aplicativo aí. Os buracos portáteis só existem, são produtos da Acme. O Pica-Pau não tem acesso a essa tecnologia, hein? Mas aí é o seguinte, o Pica-Pau, se ele entrar num lugar onde tem vários vasos, será que o Pernalonga conseguiria achar ele dentro daquele monte de vaso? Porque toda vez que ele quebrasse aquele que ele tava, ele vai sair em outro, cara. Oh, boa, cara. Essa é outra habilidade. Mas se bem que o Pernalonga também tinha essa habilidade de aparecer e desaparecer nos lugares, né, cara? Ele é capaz de aparecer no mesmo vaso do Pica-Pau, cara. Ah, olha, mas cara, o Pica-Pau se multiplica. Ah, verdade. Cara, o Pica-Pau se multiplica, cara. Cara, a chance do Pica-Pau acabar sendo currado pelo Pernalonga é muito grande, cara. Pera um pouquinho, você usou a argumentação um minuto? Eu quis anunciar que o nosso querido venerável Victor Paul não está está agora no podcast, se ele parasse de fuder com o som da gente. Victor, tá aí? Cara, eu acho que isso significa que... Isso é uma interferência, né? É. Tá ouvindo a gente, mas não tá saindo o som dele. Eu acho que é o Witch King que entrou, não é o Victor? É, o Witch King tá com pau no módulo de voz, cara. Só sai ruído. Vitão, você tá tentando falar, mas o seu som não chega só, chega ruído. Só sai estática, Vitor. Ah, tá, eu vou ajeitar aqui, cara. Ó, para tudo, para ajeita, tudo. Ajeita, não, agora saiu. Ah, tá, tá ouvindo agora? Aí, agora sim. Ai, que beleza, agora eu não mexo mais na porra do fio. É, tira a mão daí agora. E isso são horas de chegar no podcast, senhor Vitor? Coitado, vai ficar constrangido. Vitão, você já deve ter notado do que a gente tá falando, né? Eu entrei no meio da confusão quando o Pernalonga, o não sei quem é que ia aí que ia carcar o Pernalonga. Vitor, ó, pra você já entrar no clima, Pica-Pau Maluco versus Pernalonga da época do temporada de coelho, temporada de pato. Quem ganha? Pica-Pau Maluco, com certeza. Cara, o Pica-Pau, ele é psicótico, velho. O Pernalonga não é psicótico. Aí é que tá, cara. O Pernalonga, ele é pior. Ele é o psicopata, aquele que fica sério, entendeu? Ele é quietinho, cara. O Pernalonga é o psicopata que errou e ele virou a direita ao invés da esquerda em Albuquerque. Cara, eu gosto do Pernalonga que ele fica com aquele ar meio blasé, né, cara? Ele te fode a vida e ele só fica atacando, assim, como se ele estivesse fazendo nada. Passou com a sobrancelha pra cima, assim, numa só. É. Muito bom, né? Orelhinha pra baixo. É, o Pica-Pau não. O Pica-Pau, ele vai lá, te fode, ele sai correndo com a navalha atrás de você. Não, o objetivo do Pica-Pau é escrotizar todo mundo, né, cara? É verdade. Eu vou fazer uma comparação muito nerd, cara, mas muito nerd mesmo. Mas dane-se, né? Se fosse colocar com personagem de quadrinhos, eu acho que o Pica-Pau Maluco seria o Coringa facilmente, porque ele é caótico, que ele é Coringa. E ele não faz nada visando o bem dele, ele quer só destruição. Isso aqui é meio sempre pegando fogo, né? E o Pernalonga, com aquele olho blasé dele, poderia ser até o Lex Luthor, mas eu vejo mais, não sei se vocês estão acompanhando essa série agora do Terra 2, tem o Terry Sloan, que é o primeiro Senhor Incrível, é a cara dele, cara, porque tem um charme, tem um blasé do Terry Sloan. É muito foda, entendeu? É um escroto famoso, né? É, Pica-Pau Maluco, ele é tão louco, ele é realmente como o Coringa. Eu acho que o Coringa fuderia com a vida do Loki. O Loki é o Loki acabaria com o Loki de um mês, entendeu? O Loki ia desistir de fazer o que tinha que fazer por causa do Coringa, entendeu? Então meu voto é no Pica-Pau Maluco. Não sei se eu tô perdendo, né? Acho que o Pernalonga tá ficando aí. Não, a gente não começou a votar ainda. É bom porque agora tem você aqui, agora a gente tem um número ímpar, cara. A gente teve um. Agora sério, eu troco meu voto. Tá? Eu volto pro Goku, então, lá naquela antiga lá, na de trás. Então, cara, eu acho que assim, assumindo que os personagens que um deles possa ir a nocaute, eu acho que antes do Pernalonga fazer qualquer gracinha pra se defender, o Pica-Pau Maluco cortava a garganta dele fora cantando Figaro Fá. Também há. Figaro Fá. Quem conhece a origem do Pernalonga, o Pica-Pau Maluco conhece. É conhecida. A origem do Pernalonga. O Pernalonga, originalmente, ele era um personagem muito parecido com o Pica-Pau Maluco e muito parecido com o Patolino no começo também. Aqueles desenhos solos do Patolino, que ele é loucaço. Uhum. O Pernalonga tinha uma personalidade bem parecida. Depois que deram essa personalidade dele meio blasezinha, que eu acho muito mais legal. É, realmente tem um diferencial, né? É. E o Pica-Pau mais legal é aquele, cara. O Pica-Pau doidado. É, o cheirado de coca aqui. Aquele que é o mais legal. Esse louco, esse com aqueles olhos verdes. É, sim mesmo. Aquele que toma chope no telhado, aquele do primeiro episódio. Aquele. Ele esse mata mesmo. O pai dele, no primeiro desenho que ele aparece, ele mata os pais. Meu Deus! Não, peraí. Ele explode a casa que ele nasceu, a casa da família dele, ele explode e vai rindo, vai embora, vai viver o mundo. Caralho! Isso tira todas as dúvidas, o Pica-Pau ganha. Pica-Pau ganha, eu tô falando. Ele explode, ele mata os pais, cara, no primeiro desenho. O Sorg tava argumentando que o Pernalonga podia colocar sal no rabo do Pica-Pau. Não, sim, mas peraí, mas eu terminei minha argumentação. Isso, termina. Talvez Pernalonga seria mais calculista e seria mais estratégico. Só que, igual o Victor falou, cara, o Pica-Pau, ele é o Coringa. Viu, Dada? Ele sim é o agente do caos. É. Cara, ele é totalmente... Aquilo ali é um agente do caos, né, cara? É um agente do caos. E ele é totalmente imprevisível. No mesmo tempo que o Pernalonga tem um plano pra acabar com ele, o Pica-Pau já tomou uma atitude que não era esperada. Então, pra mim, dá Pica-Pau na cabeça. Muito bom. Cara, essa discussão tá sendo demais, velho. Eu tô com muito orgulho de estar no BD com vocês. Galera, bora. Quem ganha? Pernalonga ou Pica-Pau? É Pica-Pau, cara. Pica-Pau. Pica-Pau. Pica-Pau na cabeça. Vitória. Pica-Pau porque o Pernalonga nunca desceu as corredeiras de barril. Porra. E aí, cara, poderia... Isso é a origem do Pica-Pau aí que o Vitor falou, cara. Só complementa mais o porquê do Pica-Pau ser o único que poderia tentar peitar o lobo. Pois é, tá aí, amor. Eu pagava o que fosse pra ver uma história do Pica-Pau lutando com o lobo. O lobo contra o Pica-Pau. Aí sim é uma luta de verdade, cara. Caralho, esse é foda. Cara, é uma coisa que não entra na minha cabeça, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que. Eu comprava capa dura encadernado dessa história. Não sei, cara. Acho que o universo acabava antes da gente ver o final da luta, acho, cara. Fortunatissimo per America, fortunatissimo per America. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vamos lá, então, só pra recapitular rapidamente e posicionar o Vitão. Vitor! Oi. Volstagg versus Obelix. Acreditamos que ele terminaria no empate em um banquete na aldeia. Concordo. Goku versus Kratos. O Goku é muito mais forte, mas ele é meio bobinho, ia ficar lá, ai, porque você é forte, você é foda. E o Kratos ia arrancar os dois pulmões dele na primeira oportunidade. É, Kratos... o Goku joga limpo, né? O Kratos não. É, o Kratos ia chegar enfiando a lâmina do caos no saco. Kratos versus Lobo, deu Lobo. Porque o lobo é imorrível, óbvio. Porque o lobo é o maioral. O lobo é o maioral. Yoda versus Mestre Ancião, a gente votou no Yoda, de lavada também. Pô, ia ser uma boa luta, hein? Mas concordo. Não ia ser uma boa luta, porque não era o... Eu vou votar no Yoda. E o Mestre Ancião velho, hein? Ele não podia ficar novo de novo as armaduras. Ele só podia jogar armadura na cabeça do Yoda, se quisesse. Mas agora eu quero que o Sorg fale mais uma luta. É, eu tinha pensado em outro personagem repetido de novo, e aí eu não ia falar porque tava repetido, mas foda-se, não pensei em nada mais interessante. Então, Lobo... É que tem muita coisa, né, cara? É, então... Cara, eu tava em dúvida se esse podcast já dá assunto, mas acho que dá pra gente botar isso muitas vezes, não tem o que falar. Dá, tem muito, então Nossa, tem plano demais. É, ouvintes, mandem pra gente sugestões pra um próximo, de repente, aí, ó. Então vamos lá, cara. Lobo, novamente, com o Santo dos Assassinos. Porra. Caralho! Foda! Tem tudo a ver, ainda mais com a matéria de ontem do Santos Assassino. Sim, por isso mesmo. Mas aí, Sorg, eu já te falo que essa luta ia criar um paradoxo no universo. Porque o Lobo não pode morrer. Ponto. O Lobo não morre. Acho que seria o fim das 52 terras da DC. do universo Marvel, de Carona também. O pessoal ia estar na Torre Stark, né? Vendo tudo indo pra água abaixo. O que que tá acontecendo, cara? Não, eles iam criar um paradoxo temporal, espacial, físico, matemático, que, cara, ia engolir tudo, que deu um buraco negro, ia engolir o universo Marvel também, ia engolir o White Storm. Engolir a Disney. Ou então a Disney ia comprar o que sobrasse, né? Mas aí, Sorg, eu digo pelo seguinte: o Lobo, ele não morre. Não é que ele morre e volta, ele não morre. Sim, ele só não morre porque o inferno não quer ele, porque o purgatório não quer ele. Esse é o ponto. Só que, você leu a revista recentemente, você vai lembrar. Se não me falha a memória, o texto que fala das armas dos Santos dos Assassinos diz exatamente essa frase: cada tiro de suas armas não será nada menos do que fatal. Exato. Então não tem como algo acertado pelas... As pistolas do Santo não erram, não falham e são sempre fatais. Então é o D20 no 20, né, cara? É double damage, né? É, critical hit. Critical hit, double damage. Então, o que acontece? Aí vem a pergunta. Armor class não existe no Lobo. O que acontece se você acerta alguém que não pode morrer com uma arma que não pode não matar? Cara, é igual a pergunta que o Coringa faz pro Batman. É, o que acontece quando uma força, não sei o que lá, tenta mexer uma... Quando uma força irresistível vai te encontrar um objeto irremovível. Exatamente. Isso mesmo. Esse é o conceito. Já me deu ideia pra um outro, hein? É esse o conceito do Santo contra o Lobo, cara. Eu acho que quando a bala acertasse o Lobo, eles iam acordar. Ia ficar tudo branco, eles iam acordar no outro dia sendo as meninas super poderosas, cara. Boa. Eu acho que era a solução mais plausível pra esse empate. Eu acho que ele ganharia, cara. Ele mataria o Lobo. O Lobo, de qualquer forma, ia voltar logo depois, um tempo depois, mas ele venceria o Lobo. Mas o Victor, o Lobo não morre. Ele é o maioral, Victor. Mas é que tá. Não, tudo bem. Ele morre. É que depois ele tem que voltar pra porra do corpo dele, que ninguém quer ir lá, entendeu? Ele não morre, Victor. Depois da série lá que o Lobo está morto, ele não morre mais. Ah, tá certo. Ninguém quer ele. Então ele tem que ficar no plano de existência que ele se encontra. Cara, eu lembro que quando teve aquela série 52, quando tava o Adam Strange, o Homem Animal e a... Estelar. Perdida pelo Universo, eles encontraram com o Lobo, aí teve uma briga lá, e eu não sei o que aconteceu com o Lobo, e sobrou só uma mancha de sangue no chão. E ele saiu, tipo, de dentro da mancha de sangue. Ele começou a se formar a partir da mancha de sangue. Então ele não morre. É verdade, tem razão. Cara, e acabar com o universo. Eu voto pelo fim do universo conhecido. Tô com o Léo, né? É, Moi? É, concordo, cara. Ou isso, ou eles iam acordar como as meninas superpoderosas. Ou o fim do universo. Mas vem cá, o Santo dos Assassinos não pode ser derrotado pelo Lobo? Pois é, se ele pegasse o Santo dos Assassinos desprevenido, cara, não teria como? Porque, se ele conseguisse tirar as armas do Santo dos Assassinos... Cara, eu acho que não, porque o Santo dos Assassinos, ele é um emissário de Deus, né? Ele é a mão esquerda de Deus que pune, né? A direita é a que dá e a esquerda é a que tira, né? O Santo é como se fosse a mão esquerda de Deus, cara. E Deus é o senhor de toda a criação. Ele é acima de tudo isso. Então... Pô, ele não ia conseguir pegar desprevenido ele, né? Eu acho que não. Ô Moi, o Preacher, acho que no terceiro arco... Agora eu vou poder comprar? agora tem, vai ter dinheiro? Ah, que delícia. Então já vou foder com você. Não. Enfim, tá, vou ser menos específico. Tem um arco que tem um... Eles estão num lugar que tem um bando de soldados tentando passar pelo Santo dos Assassinos e ele não aporta. Cara, mas assim, assim são centenas de pessoas, todas elas atirando ao mesmo tempo no Santo dos Assassinos. Ele lá com a coach dele, ó, pá, pá, pá, cada tiro que ele dá, uma cabeça explode, um cara que ele parte no meio, e todo mundo metendo bala nele como se estivesse atirando uma parede, então, entendeu? Então, não, pois é, cara, mas isso que o Sorg falou realmente, não teria como pegar ele desprevenido, o lobo não teria como pegar ele desprevenido, cara. Da mesma forma que ele não teria como matar o lobo. Então acho que realmente eles iam acordar como um menino super poderoso. É um paradoxo, cara. Ia criar um paradoxo. Ia reestruturar o universo. Boa. Exato. Concordo. Alguém discorda disso? Isso aí seria mais um reboot da DC, cara. Certamente. Cara, se a DC... Puta, cara. Se a DC ia ser uma boa ideia, hein? Se a DC tivesse feito o reboot dela, terminasse o universo DC normal, em vez de fazer o Flashpoint, tivesse feito alguma minissérie dessa, cara, puta, ia ser do caralho, cara. Cara, ia ser muito massa velho, né, cara? Não ia vender demais. Ninguém ia xingar eles, cara. Não, todo mundo ia amar. Ia ser unânime. Sensacional. A DC ia passar Marvel em vendas por 10 anos, cara. Tá vendo, DC? Contrata o Marlin Schultz aí, ó. Ah, apesar que não sei, hein? Depois eles iam fazer uma minissérie do Santos dos Assassinos PG-13, ele ia ser rejuvenescido. Ele ia tirar com festim daí, né? Nas pessoas. Ia tirar. As armas dele só iam nocautear a pessoa. Ele ia tirar depois. Ele ia estar na mesma equipe, perceberam? Ele ia estar na mesma equipe da Estelar com máscara vermelha. Não ia ser uma boa ideia. Mas imagina, cara, como que seria o roteiro dessa merda? Depois que os dois se encontrassem, e aí? Acabava o filme aí, né? Ia ser legal que ele podia ser o gatilho pra desfazer o reboot, né? Ele matava todo mundo e acabou. Pronto, acabou o universo, começa de novo. Mas agora eu quero que o Joker fale. Na briga entre os dois, os cara, todo mundo vai se metendo e vai morrendo, né? É verdade, né? Como eles não podem se matar, só vai tendo dano colateral, que nem o lobo trato. A diferença é que o lobo é hematocrato. Enfim. Joker, fala de um embate. Ah, caralho, eu fui escrevendo um monte aqui, cara. Vocês querem um sério ou um engraçadinho? A seu critério, meu chuchu, vai. Eu acabei de falar pica-pau e perna longa, então. Eu vou falar um do mesmo nível, vai, um bem engraçadinho. Harry Potter versus Presto do Caverna do Dragão. Puta luta, cara. No que? Qual que é mais gay? Não. Qual que é mais bucha? Qual que é mais bucha, né? Acho que seria uma boa, né? Qual que é mais bucha. Cara, eu não sei o que esperar dessa luta, porque assim. Mas o Presto é mais style, assim. Ele é menos afeminado, sabe? Mas, cara, olha só. Quanto o Harry Potter. E ele é bem medroso. O Presto, ele não sabe o que ele vai tirar da cartola, cara. É, a única chance dele conseguir vencer o Harry Potter, porque tem aquele ataque lá do Harry Potter que mata, que eu não sei o nome, que mata todo mundo, não tem um? Não, o Harry Potter não usaria o Avada Kedavra, porque ele é do bem. Ah, ele não usaria. Ele pode usar o Expelliarmus, que é, ele pode nocautear a pessoa, mas porque olha só. Então, bom, pior ainda então pra ele. Bom, se bem que pior pro Presto também, porque ele não sabe o que ele vai tirar dali. Ele tanto pode tirar uma coisa que vai ajudar ele, quanto ele pode tirar, sei lá, uma cabra dali de dentro, né, cara? Mas ele teria uma chance se ele tirasse da cartola. Peraí, irmão, rapidinho. Eu nunca esqueço um episódio. Eu não sei o que ele estava enfrentando, que ele manda sair um tanque de dentro do chapéu dele. Daí sai tipo um tanque de brinquedo. Eles, porra, Presto, você é foda, você só faz merda. Cara, o tanque de brinquedo. Com esse linguajar aí, né? Com esse linguajar. Porra, Presto, você é foda. Seu merda. Essa dublagem não chegou aqui no Rio, não, hein? Cara, o tanque de brinquedo dá um tiro, explode a porra toda, assim. É muito bom, cara, mas vai, continua aí. Pois é, cara. Tu não sabe o que. Ele, nem o Presto sabe o que ele vai tirar da cartola, mas cartola não, chapéu, sei lá, mas teria chance dele vencer a luta se ele tirasse da cartola o Voldemort, cara. Já pensou se ele tira? Se ele tira o Voldemort ali de dentro? Eu acho que o Presto ia ganhar a cagada. E eu acho que o Sorg tinha que parar de mexer na porra do microfone. Quem ganha, Mo, quem ganha num crossover de microfone, o Sorg ou o Léo? Eu ganho, o rolê não tem microfone. É um bom argumento. Enfim, você ganha só. O Mo, assim, o Harry Potter, ele sabe o que ele tá fazendo. Quando ele lança o feitiço, ele faz o que ele quer. Mas ele não é... Eu sempre achei que ele, como feiticeiro, ele não é grandes coisas. É uma cópia assim descarada de Teen Hunter, essa é a verdade. Ele é um Teen Hunter mais bucha que precisa da varinha. Ele só faz mágica... Ele é o Teen Hunter PG-13. É, cara. Teen Hunter PG-13. Assim, fãs Harry Potter morram. Ó, o Harry Potter, ele precisa da varinha e ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe usar a boa da varinha. Não, até aí tudo bem, porque o Prestes precisa do chapéu, né? Então, mas é isso que eu ia falar. Só que o Harry Potter, ele chega num certo nível. Ele sabe o que tá fazendo, mas ele tem um certo nível de poder que ele não passa. O Presto, ele pode dar uma cagada e tirar o dramático. Dá um critical, né? Dá um critical. É, dá um critical, exatamente, entendeu? Cara, ó, o... Cara, no episódio que eles lutam no cemitério de armas. Eles atraem... Ideia do Tiamat atrair o Vingador pro cemitério de armas. Eles lutam com o Vingador lá. O Presto, ele prende o Vingador, cara. Sozinho. Ele tira uma magia lá do chapéu dele. Caralho, eu tô me sentindo muito no Sheldon, velho. É muito nerd, né, cara? Ele tira uma magia, ele tira uma bola de energia que se divide em duas e prende o Vingador. Ah, ô, Léo, mas aí você tem que considerar que esse cemitério de armas aí, ele deu uma carga overpower no chapéu. Do Presto. Se ele tivesse um ambiente... Agora eu tô com o Sheldon, cara. Se ele tivesse um campo de batalha neutro, ele ia estar com o chapéuzinho meia boca dele. E outra, Léo, se ele tirasse o Tiamat ia matar o... Meia boca não. Ele ainda... Como disse... Vamos pensar. É D&D. O Presto podia a qualquer momento dar um critical. Tirar um 20-20. É, é 50-50, né, cara? Ó, vai lá, sei lá, cara. Então, o que você ia falar? Vitor? Oi. Não, eu ia falar que o chapéu... Eu não querendo contrariar o Sorg, mas falando que o chapéu não é meia boca. É porque no cemitério de dragões, cemitério de armas, é aquela porra daquele Salão dos Ossos. O nome da parada é Salão dos Ossos. Isso, exato. O Salão dos Ossos. Onde, viu? Eu que tô mais nerd aqui. No Salão dos Ossos. Deus, onde ele tá lutando com o Vingador, lá todos os feitiços que ele tire do chapéu vão ser críticos. É isso que eu imaginei, entendeu? Perfeito, eu tô concordando, continue. Agora, no fora de lá, aí realmente é na cagada, concordo. Mas não é que o chapéu ficou mais poderoso. Eu acho que ali o chapéu teve controle de todos os ataques serem críticos. Não, eu acho que não, Vitor, porque no Salão dos Ossos, tanto que o Hank, ele vai dar uma flechada, dá uma flechada mega power, assim, não é uma flechada normal quando ele tá em algum lugar comum. Então eu acho que todas as armas ficam mais poderosas. Sim, ele dá uma sobrecarga nas armas, elas ficam mais poderosas. Ah, então o que tá querendo dizer, Sorg, então, é que a varinha do Harry Potter também ficaria mais poderosa. Se ele estivesse lutando no Salão dos Ossos, sim. Agora, se ele estivesse no Salão dos Ossos. Não, não, Sorg, porque a varinha do Harry Potter não é uma arma mágica do mundo de D&D. Então não vale. Desculpa, Sheldon. Desculpa, né? Não é crossover, né? Tá bom. É. Tá que pariu. Não, mas aí é que assim, vale. Por exemplo, Não, fala, Peter, fala. Eu entendi o raciocínio do Sorg, é racional, eu entendo. Agora, eu acho. Desculpa, Peter, o raciocínio do Sorg é racional? Ô, cara, burro. O raciocínio racional é ótimo. Se fudeu, né? Não, eu quis dizer que eu quis dizer outra coisa. Eu quis dizer que o raciocínio. Bom, acontece. Tomara que você tenha pensado em outra coisa, né? Acontece o seguinte, eu acho que pra certos apetrechos de AD&D lá, eles não vão ficar mais poderosos como é a lança do arqueiro. Eles vão ficar apenas exatos. Por exemplo, o manto de invisibilidade da menina não vai deixar ela mais invisível do que ela já fica. Entendeu? Eu acho que o chapéu vai pelo mesmo... Cara, a gente tá muito nerd, cara. Mesmo quesito. Olha o que o cara nota, né? Deixa ele acabar. Deixa eu falar, porra. Ó, a Sheila não vai ter o manto de invisibilidade mais invisível do que ela fica. Ele simplesmente vai funcionar muito melhor do que ele funcionaria em qualquer canto. Eu acho que é a mesma coisa pro chapéu do Presto. Ele pode dar um critical, ele pode dar um ataque fuderosíssimo, poderosíssimo fora, mas por sorte. Mas lá todos os ataques vão ser fodas. É uma outra forma de pensar, é como eu imagino. Ao contrário das outras armas. Outras armas, elas precisam realmente de um boost, entendeu? Cara, eu acho que assim, o Mo e o Vitor levantaram a questão em pensar em como como D&D. Eu enxergo assim, a arma do Harry Potter seria uma arma com dano, sei lá, 50, pontaria 100, mas com... Que é isso? Dano 50, pontaria 100. Enquanto a do Sheldon, a do Presto, seria... Enquanto a do Presto, seria assim, pontaria 50 e dano 200. Então cara, eu acho que... eu acho que o Presto, eu acho que o Presto ia dar um 20-20 e ia acabar com o Harry Potter, cara. A menos que você tirasse o chapéu e a varinha e deixasse eles saírem na mão. Aí ia ficar aquela bicha de... aquela briga de menininhas dando tapa. Dando tapa e puxando cabelo, né? Isso. Apesar de que eu acho que o Presto ganharia do Harry Potter, porque o Presto passa muito berrengue no mundo que ele vive, né? o Harry Potter ele vai uma vez por mês lá na porra lá da escola, né? Bom, gente, então todo mundo concorda que foi o Presto que ganha? Sim. Sim. Beleza. Sim. Eu não pensei que ia dar tanto pano pra isso, velho. Cara, eu não acredito que eu tô defendendo o Presto, velho. Vitão, joga, levanta a bola aí. Poxa, me veio na cabeça o Homem-Formiga contra o Átomo. Boa! Essa ia ser uma luta como ninguém nunca viu antes. Ninguém jamais. Homem-Formiga, Hank Pym. Homem-Formiga, Hank Pym. O Átomo é o Electron aqui, né? Isso mesmo. Electron. Só pra eu saber, tá bom. Mas daí, cara, no quê? Na porrada? Ou quem fica menor? Qual é? O Hank Pym bate mulher, cara. Ele é mulher. ele ia bater na mulher do Electron, né? E a mulher do Átomo, do Electron aqui, ela é uma porra louca, né? A Jean Loren, né? Ah, ela fica dominada pelo Eclipse, é verdade. Cara, ela matou a mulher do Homem Elástico, né? É verdade. Ó, isso não é uma briga boa. Porque é o seguinte, o Homem-Formiga, ele fica até o tamanho de uma formiga e consegue controlar formigas. Coisa que ele babaca fez com a mulher dele. Depois de jogar SBP nela. Eu ia falar isso, ele tem o poder de jogar SBP em pessoas menores que ele. Só que o Electron, ele fica do tamanho de um Electron, cara, de um átomo. Exato. O Electron ainda consegue ficar... O Electron vai a nível subatômico. Isso. Então ele fica muito menor ainda do que o Homem-Formiga. E o Electron, ele tá equipado com o anel da tropa dos Lanternas ou não? Não. Tem anelzinho. Não, anelzinho. Tem anelzinho. Só o poder dele. Então tá bom. Achando que ia fazer uma puta argumentação agora. Eu acho que tá todo mundo pensando assim, quem que vai encolher mais pra sacanear o outro, né? É só esse o pensamento. Cara, o Electron pode encolher e pegar alguma coisa e enfiar no cu do Homem-Formiga nível subatômico e crescer de novo. Cara, ele podia entrar dentro do corpo dele e crescer de novo e estraçalhar o cara. Vocês viram o arco do Grant Morrison na Liga da Justiça dele, em que o Electron é que derrota o Darkseid? Não, acho que era aqui em inglês era Rock of Ages, Pedra da Eternidade, Rock of Ages, um negócio assim. O Darkseid é uma realidade alternativa onde o Darkseid domina a Terra, isso muito antes de Final Crisis. E aí só sobra no mundo a Mulher Maravilha, o Arqueiro Verde e o Electro. A Mulher Maravilha cai na porrada com ele, uma hora ela é detonada pelo efeito ômega, e o Arqueiro Verde dá uma flecha pro Darkseid. Aí o Darkseid ri, pega a flecha, né? Detona a flecha e dá uma gargalhada, tipo, é só isso aqui pra mim? Só que a flecha tava com o Electron. Aí o Electron entra no cérebro do Darkseid e começa a destruir as células nervosas, o cérebro dele de dentro pra fora, entendeu? E aí detona a criatura uma das criaturas mais poderosas do universo. Então eu voto no Electron. Eu também voto no Electron. Não importa o quanto o Homem-Formiga fique pequeno, ele pode ficar menor ainda, entrar na cabeça do Homem-Formiga e fuder com ele, fuder com todo mundo. Pô, verdade, cara. Esse argumento é válido mesmo. Ele só fica até o tamanho de uma formiga. Ele pode... É o Electron, cara. O Electron ganha. E o Electron não bate em mulher, né? Agora, ele se fosse apanha. Numa competição de bater em mulher, o Homem-Formiga ganhava. De qualquer... Não, de qualquer um, né? Boa. Então, Electron ganha do Homem-Formiga por razões óbvias. Você tá marcando aí, Léo? Só lembrando, cara, uma coisa, que o Homem-Pega, ele cresce também, né? Ele não só diminui, ele cresce também. Mas ele não vai adiantar em nada quanto o Electro. Não vai adiantar nada. O Electro, ele fica tão pequeno que a diferença de tamanho do... do Homem-Formiga não muda grandes coisas. Mas aí, isso aí é um contra-argumento com aquilo que você falou. Se o Electron coloca alguma coisa no cu do Hank Pym e vai crescendo, se o Hank Pym se ligar, ele vai crescendo junto. Aí não acontece nada. Pô, cara, o argumento do cu é o melhor, né? O argumento do cu é, cara, o cara tem que ter uma sensibilidade no cu pra ter esse reflexo, hein? Falou, opa, tem alguma coisa mais bacana aqui, vou crescer. Muito bom. Galera, bom, todos concordamos que o Homem-Formiga ganha essa. O Homem-Formiga não, porra. O Electro ganha. Galera, que eu posso... uma fácil, vai. Caças Fantasmas versus Caça Fantasmas do SBT. Meu Deus. Qual a diferença? Qual o Caça Fantasmas do SBT? O do desenho? Caça Fantasmas, não, o do filme. O Egon, o Pete, o Ray e o Winston. Os caça-fantasmas do SBT são os que tem um macaco. Um macaco? Mas você sabe qual é o caça-fantasma do SBT? Não, peraí, vocês sabem do que eu tô falando, mas vocês não estão lembrando. Eu sei porque tem um macaco, tudo tem um macaco, eu sei. Eu lembro, caralho, eu só lembro do Geleia. Se ele falava assim com você... Isso eu lembro. Mas no que, o Léo? Na porrada? Não, porradaria. Eles vão sair na mão. Não, pergunta na porrada. Não, é do truco. Ué, cara, o Obelix e o Volstagg acabaram na competição de javali lá, cara. Então, não sei. O Hank Pym e o Ray Palmer eram quem diminuía menos. Eles acabaram na competição do cintaralho, né? A discussão foi quem que ia entrar no putinho no final, né? O Caça-Fantasma tem que ser o seguinte. Peraí. Pra quem ainda não sacou o que é os Caça-Fantasma, os Ghostbusters, é isso aqui. Comecem a ver isso rapidamente que vocês vão lembrar. Esse é do SBT? É, esse é o SBT, é o da Filmation, que é a mesma empresa do He-Man. Caralho, que merda. Lembrou, mãe? Eu lembrava, só que eu não queria lembrar, por algum motivo minha memória tinha apagado isso. Caralho, não lembrei disso. Lembrou? Lembrei. Eu acabei de pensar no melhor que esse, mas agora é tarde. Vai, e aí? Vai, pode ser melhor que esse, não tem problema. Não, esse aí, tá ótimo. E aí? Não, do filme, óbvio. Por quê? Porque é o original, cara. Porque tem o Bill Murray. Eles têm um gorila, cara. O gorila pode arrancar a cabeça dos quatro. Caralho, eu me amarrava nesse desenho, cara. Eu também. Eu achava foda que tinha o fantasmão que ficava puto, ele falava os exterminadores. Nossa, cara, que absurdo. Eu lembro disso, cara. Cara, eu não lembrava nunca que esse desenho era Caça-Fantasmas. Sim. Nossa, cara. Caça-Fantasmas. Cara, na boa. Peraí. Maluco, isso era demais. Esse desenho era muito foda, cara. A reação. Eles estão descobrindo isso, cara. Redescobrindo o desenho. Tadá, esse desenho era uma bosta, cara. É que você não assistiu adulto. É possível, cara. Mano, eu tô vendo aqui, se esse desenho virasse um filme, o loirinho seria o cara que fez o Harvey Dent no Batman, e o gordinho seria o como é que é, caralho, o Jack Black, cara. Então, mas aí, quem que dava porrada? O macaco podia... o macaco podia arrancar a cabeça dos quatro, mas eles têm o geleia. Que pode sair na... de nada. O geleia podia melecar todos os pelos do macaco, ele fica com nojo e ir embora. E digo mais, os caça-fantasmas, em último caso, poderiam cruzar os feixes. Ah, cara, pra mim dá os caça-fantasmas originais mesmo. Só pelo fato deles terem o Bill Murray. O Bill Murray podia levar os caras no papo, né, velho? É, o Bill Murray é foda, cara. Argumentação, por que eles ganham? Porque o Bill Murray é foda. Seu argumento é inválido. Vai, Dada, o que você ia falar? É, eu voto no Caça Fantasma do SBT só por ter lembrado uma época da minha infância. Só por isso. Ai, que bicho, eu vejo você. Morre. O do filme, sem sombra de dúvida. Vitão? Eu voto no SBT porque tem macaco. Belo argumento também. Cara, eu voto nos originais porque os do SBT, apesar de ter um macaco, eles tinham aquela arma de geleia deles, grudavam as coisas, E os caça-fantasmas tem o feixe de prótons, cara, que é uma das armas mais legais da história do cinema. E nunca cruze os feixes de prótons, mas eles podiam cruzar os feixes, explodir a porra toda e dava W.O., morriam todos. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Se os caça-fantasmas estivessem numa atividade paranormal, o filme seria diferente? Seria mais engraçado? Seria um filme bom, né? Imagina o Bill Murray naquele puta filme metido, assustador. Ia ser, com certeza ia ser muito melhor. Então os caça-fantasmas ganham dos exterminadores. Galera, vamos fazer o seguinte agora. Tá ficando comprido pra caralho. Então vamos fazer mais uma rodada de cada um falar mais uma luta, argumenta e já dá suas considerações finais. Começando com o Omoi. Valendo! Cara, o Pistoleiro Sem Nome da trilogia dos Dólares, Clint Eastwood, contra o Han Solo, cara. Puta, fudeu! Quem vai atirar primeiro? Quem que vai atirar primeiro, cara? Depende. Mas peraí, o Han Solo que atira primeiro ou quem atira depois? É, eu ia falar isso. O Han Solo dos anos 70? Ah, o Han Solo da Era de Ouro. O Han Solo da Era de Ouro. Não é essas putarias que vieram depois. Cara, ia dar empate. Ah, ia dar Han Solo porque o Han Solo tem a menina do Falcon, cara. Não. Um duelo ao meio-dia de pistola. Ao meio-dia. Entendeu? Não, ele pode até estar com a arma laser dele, mas é meio-dia no badalar do relógio. Badalar do relógio na frente do salão. Na frente do salão de Tatooine, de Mos Eisley. Tocando. Cara, eu não sei o que daria, cara. Tem os dois caem morto, velho. É, o cara, os dois. Não sei, cara. Por que eu fui falar isso? Não sei. Cara, eu gosto muito de Harrison Ford, gosto muito do Clint, mas... É, cara. Mas eu acho que o Clint ainda vai... Né? Pô, o Harrison Ford é Indiana Jones, cara. Porra. Tá foda essa, hein? Cara, eu acho... Não sei, eu acho... Olha só. Caralho, vou descrever a cena. O Clint Eastwood ia passar pelo coveiro, pelo Papa Defunto, ia falar, prepara um caixão. Ele ia passar por ele, ia chegar lá, ia matar o Han Solo e o Wookiee, o Chewbacca ia estar do lado. Ele ia matar o Chewbacca, ia voltar e ia falar, desculpa, me enganei, eram dois caixões, cara. Cara, eu gosto muito do Han Solo, gosto muito do Harrison Ford, mas eu acho que o Clint ganhava, cara. Cara, eu acho que ia dar empate, um ia matar o outro, velho. Eles iam atirar exatamente ao mesmo tempo e os dois tiros iam ser certeiros. Se um tiro de bala cruzasse com um tiro de laser, e aí? É igual aquela questão, o adamantium corta, o sabre de luz corta o adamantium? Não, vamos considerar... O laser derrete a bala ou não? Pois é, vamos considerar que os dois seriam dois projéteis, então. É, considera o seguinte, que não tem chance dos projéteis se acertarem, pronto. Ah, cara, não sei, eu acho que dá empate. Olha só. Eu tenho um argumento aqui, ó. Eu acho que o Clint ganharia porque ele ia botar um esquema embaixo do poncho dele, cara. O tiro ia acertar no poncho, ele ia tirar a parada de metal de dentro e ia dar um tiro no Han Solo, cara. Cara, eu acho que ele ganharia porque ele é o Clint, cara. O Clint é mais foda que o Harrison Ford. É. Não é verdade. E isso não quer dizer que o Harrison Ford não seja foda, né, cara? Em momento algum. Eu acho que Indiana Jones, cara. Eu acho que nessa luta aí, se tivesse o pistoleiro veloz do Chaves, do Chapolin, teria roubado a munição dos dois antes deles atirarem. Nenhum deles ia ter chance, com certeza. Vitão, o que você acha? Oi. Eu acho que é o Clint Eastwood, porque ele é um assassino profissional e o Han Solo, porra, é só um trambiqueiro. Meu Deus, eu não achei que eu fosse ver pra ver esse momento, cara. Momento piada ruim. Clint Eastwood, é claro, porque ele vai acompanhado o Han Solo. Nossa! Cara, eu tenho certeza que ele pensou nisso antes do podcast. Musiquinha a Praça da Alegria no fundo. Cara, eu acho que ia dar empate, porque um ia acertar a cabeça do outro. Cara, assim, dois tiros certeiros e ambos iam cair mortos. Mas beleza, deu Clint porque todo mundo votou mais no Clint. O Clint realmente é mais foda. O Clint é o Clint. O Clint é o Clint. Ele tá no nível. O Harrison Ford é foda, só que o Clint tá num nível muito master, assim. Vocês estão pensando só nos atores, no iconismo dos atores. Os personagens, sim, o Han Solo, porra, não é essas coisas todas, né, cara? Ah, eu acho que é, cara. Pô, é um contrabandista, cara. Não, mas assim, como atirador, como pistoleiro. Ele atirou primeiro no grido. Legal que eu votei no pistoleiro sem nome e tô defendendo o Han Solo. Muito bom isso, né? Vitor, o Han Solo é o único personagem daquela trilogia que acerta alguém com a porra da arma. Todo mundo pega tiro naquela merda. Dorg, mas é porque todo mundo é muito ruim. Zorg, vai lá, você. Vamos lá. Thundercats contra o Silverhawks. Cara, a hora que eu falei, eu pensei em uma melhor, foi exatamente nessa. Você viu os videozinhos relacionados, né? Foi. Silverhawks. E aí? Eu creio que eu pensei nisso também, cara. E eu acho que dá Thundercats. Cara, eu vou dizer, o Silverhawks tem a vantagem que eles podem voar, cara. Então, em tese, os Thundercats não poderiam alcançar eles, cara. Eles têm eles teriam essa vantagem aí. Cara, eu acho que dá Thundercats por causa da Espada Justiceira. A Espada Justiceira destrói um planeta, cara. É. Ela tem poder pra destruir um planeta inteiro. Eu acho que é a única vantagem que o Thundercats tem. Mas daí ele ia destruir o planeta e ia morrer junto, cara. Ela tem o poder, mas não ia destruir o planeta. Porra. Ela ia ser usada pra enfrentar o Silverhawks. Cara, ó, é só você pensar assim no equiparar. O Lion ia lutar contra o líder deles, do Silverhawks, que eu esqueci o nome. Que ia dar Lion esse cara e Snarf versus Falcão Biônico. Não, o Snarf ia enfrentar aquele. Ah não, o molequinho ia enfrentar o Willy Kid. Então. O Falcão Biônico ia fatiar o Snarf. Ia matar o Snarf. Snarf morre, tá? É. Aliás, ia ser um favor que ele ia fazer de matar o Snarf. Que a espada justiceira não destrua o Silverhawks antes do Falcão de Aço matar o Snarf. Exatamente. Então, mas assim, eu acho que o Quicksilver ganha do Lion. Porque o Lion, apesar de ter a espada justiceira, eu acho que o Quicksilver ele é mais malandro. Eu acho que ele consegue bater no. E o Lion é só um moleque, né, cara? É por isso, não é um moleque. É um menino. É só um garoto. O Pantro ia dar um cacete no Skrull, porque ele é o Pantro é foda. Você lembra daquela fase do Thor, do Straczynski, que o Thor dá um cacete no Homem de Ferro? Uh-huh. O Pantro ia fazer aquilo, ia tirar o cara de dentro da armadura dele, de Silverhawks. É bem por aí. A Chitara ia bater na Steelheart, porque ela corre lá a super velocidade, com certeza. Cara, o Bluegrass, que é o piloto, o cowboy, caralho. Ele ia fazer um solo de guitarra. Eu acho que ele batia no Tiger, hein? Não, cara, ninguém ali bate no Tiger. O Tiger é o melhor de todos. É o mais gay, né? Olha aí a putinha, o cuequinha listrada. Cara, não pensei que... O Tiger é ninja, porra. O Tiger, ele fica invisível, tá? Vai colocar um guitarrista pra enfritar um ninja. O cara vai dar um solo de guitarra no cara. Mas vocês estão esquecendo que sai raio da guitarra dele, cara. Em forma de notas musicais. Cara, ele podia pegar a guitarra e dar na cabeça do Tigra, que nem o Elkabong. Então, eu acho que é possível, sim. E o Willy Kitty e o Willy Cat iam ganhar do Cooper Kid só porque eles são em dois contra um. O Cooper Kid, é, ele é muito estranho, né, cara? Ele fala assobiando. Pô, Cooper Kid, e aí? Merda. Cara, eu acho que dava empate aí no final das contas. Eu acho que dá Thundercats. Espada Justiceira ainda é um super trunfo nessa aí. É verdade. Podia estar. O Lion ia estar no chão todo fodido, ia levantar a espada e eles ganhavam. E os vilões? O Munhá acabava com o Monstro Estelar, fácil. É, cara. Sim. Mas pera aí. O Munhá é forma decadente ou o Munhá? Não, né, cara? Super Munhá. Mas então, até ele se transformar no Super Munhá, cara, o Monstro do Espaço tinha chance de matar ele, cara. O Monstro Estelar se transformava igualzinho. É, o Monstro Estelar é uma cópia do Munhá, ele transformava também. Ah, é verdade. Agora, uma coisa. Ele virava um personagem da Marvel dos anos 90, né? Cheio de Spike, assim. E ele voava numa lula espacial. Eu ia falar isso, uma lula gigante, né, cara? Era aqueles carros compridos lá, Com forma de lula. Mas uma coisa é certa, os vilões do Silverhawks são mais legais. Os vilões eu acho que quem ganhava são os vilões do Silverhawks. Porque Por causa dos outros. Cara, eles têm o trapaceiro, tem o minotauro, tem o da pesada, cara. O da pesada é foda. Pô, aquele minotauro é fodão, hein? E outra coisa. Basta qualquer vilãozinho meia boca do Silverhawks, por mais que eu goste do Murrah, basta qualquer um ali ter um espelhinho e mostrar pra ele a imagem dele que ele vai embora correndo, derrota ele. É verdade. O trapaceiro, ele é de metal, ele tem a cara meio reflexiva. Pronto, aí, ó. Já era, já ganharam dos vilões. Boa, os vilões do Silverhawks ganham. Dada, por favor, mais uma luta. Mais uma luta, cara. Tá pensando em algumas aqui. Samurai Jack versus Afro Samurai. Boa. Cara, Samurai Jack é muito foda, cara. Ele é muito foda. Eu tinha a chance de transformar isso num embate muito mais interessante, Dada. Posso te ajudar? Pode te ajudar? Samurai Jack contra o Samurai X. Exato, Samurai Jack versus Genshin Kimura. Eu pensei nisso, mas eu acho que é um pouquinho não oposto, porque os dois são calmões e tal, mas tipo, eles não iam tretar um com o outro, entendeu? Nunca ia acontecer isso. Calmão agora, depende, se ele pegasse o Samurai X na época que ele era um babaca, né, não sei. Na época que ele era o Batosai, vai, vamos colocar assim. Não, peraí, mas aí é o seguinte, aí dá pra ele pode tretar com uma porrada de gente, cara. Apu contratou Samurai Jack, contratou Kenshin Himura pra ir atrás do Samurai Jack. Eles vão lutar, tipo. Por que diabos ele faria isso? Mas tudo bem, né? Não importa porque ele faria isso. E vai pronto. Não, aí essa daí é fácil. O Kenshin ganharia, cara. O Kenshin ganha. Kenshin tem várias técnicas, entendeu? Ele pega, ele faz análise do movimento do cara pra saber qual o tipo de luta dele. Então ele tá usando o X, eu vou usar Y, que vou lutar assim, com essa distância. Ele tem análise pra tudo. Cara, então Samurai Jack era muito legal, cara. Samurai Jack era foda, né, velho? Mas eu tô com o Dada, cara. Eu acho que no Samurai Jack contra o Samurai X, eu acho que não ia dar, não. O Samurai X ia fatiar ele, cara. Cara, o treinamento do Samurai Jack é muito mais legal que o treinamento do Kenshin. Vocês lembram do primeiro episódio? Não. Ele foge do Japão, fica com a mãe dele, foge do Japão, não sei. E aí mostra ele andando pelo mundo treinando. Então, cara, ele vai parar na China pra aprender a lutar, depois leva ele pra África, cara. Mostra ele aprendendo a lutar com um negócio lá, ganhando resistência, correndo do deserto. Daí ele vai parar na Europa com o Robin Hood pra aprender a tirar flecha, tá? Bem mais legal que o treinamento do Kenshin. Que foda. Eu tenho que voltar, vou baixar esses episódios. Mas o Kenshin tem o golpe secreto do estilo que é um Batojutsu que começa com o pé esquerdo e ele é todo tocado. É o Amakakelo Yu no Hiramek. Exato, Meu Deus, essa porra. Cara, vocês estão me dando muito orgulho hoje, velho. Todo mundo concorda, então, que apesar do Samurai Jack ser foda, ele apanhava do Kenshin. Sim, concordo. Muito bom. Vitão, manda um aí. Os Impossíveis versus Incríveis. Não ouvi. Os Impossíveis versus os Incríveis. Caralho. Cara, eu acho que os Incríveis ganhavam, hein, cara. Eu acho que dava Incríveis também, velho. Porque, olha só, o poder da galera dos Impossíveis, cara, é só poder inútil, cara. Nenhum ali, tirando o Homem Múltiplo, de repente, mas de resto, cara, é só bucha, cara. Os Incríveis não, cara, os Incríveis tem, pô, o Senhor Incrível ali, acho que batia nos três ali, eu acho, cara. Eu achava legal dos Impossíveis que o Homem Múltiplo, ele fazia umas... Ele não se multiplicava e saía um monte de múltiplo pra bater nos outros. Como os caras queriam economizar, que a animação é cara, e era a escola de animação Hanna-Barbera, onde você anima o mínimo possível, ele se multiplicava pra alcançar as coisas, fazia vários deles um em cima do outro. Iguais, né? Eles eram tão filhos da puta que pra não ter que fazer ele movendo, mostrava ele tipo se multiplicando pra frente e depois apagando as cópias de trás, assim, pra ele não estar com o outro. Isso mesmo. É muito, caralho, é muita preguiça. Não, mas eu acho que o Homem Mola, o poder mais maneiro dele era entrar pela linha telefônica, cara. Ele entrava pela linha telefônica, lembra? Batia do outro lado, ele fazia uma ligação, entrava e ia pra outra linha. Porque não faz sentido nenhum, né, cara? O cara é o Homem Mola, por que ele entra na linha telefônica? Ele vai pelo fiozinho em forma de mola do telefone, sacou? Caralho, que foda, velho. Cara, e o Hídrico, ele podia ter alguma chance contra o Homem Hídrico lá, inimigo do... Não é Hídrico, é Homem Fluido. Homem... Não, o fluido poderia ter alguma chance contra o Homem Hídrico, demais, ou com o Homem Areia. De resto, acho que não tem... Acho que essa eu tá fácil, não, cara. Ele podia se concentrar na cabeça do Senhor Incrível. Pra fazer ele correr afogado. Boa. Isso é verdade. Boa. O Senhor Incrível não conseguiu fazer nada. Não. Só que isso também implica que a Violeta poderia prender ele dentro de um campo de força. É, tem essa. Boa. Todo mundo concorda em Incríveis, então. Sim. Tá. Posso... Vai ter mais rodada aí? Depois a gente é configurações finais. Tá bom. Tá? Eu queria ir jogando algumas, assim. Guarda pra um próximo. Certamente vai ter um próximo. Então. Cara, é muito foda. Queria muito foda. Depois eu falo off, vai. Eu acho que deu mais certo do que a gente imaginava, mas vamos lá. Cara, eu tô com dois aqui. Eu tô com uns três aqui ainda, mas vamos lá, vai. Vamos de um que não dá muita discussão pra gente não se estender demais. Toda hora eu acho um crossover diferente, cara. E eu fico louco pra falar, mas já passou minha vez, tá ligado? Não, eu vou fazer um triplo, hein? Papaléguas versus Sonic versus Ligeirinho. Quem ganha uma corrida? Na porrada ou uma corrida? Eu não sei, vamos pensar na corrida. Depende, acho que se o Sonic ficasse dourado, é o Sonic. Virar Super Saiyajin, não, né? Tem Super Saiyajin. O Papaléguas acho que ganha, cara. É. Porque ele tem... O Papaléguas ele desvia de todos os planos do Coyote, cara. tudo bem que não precisa ser muito bom pra isso. Certo, né? Cara, metade dos planos do Coyote deu errado sozinho, assim, o Papaléguas fazer nada. Tipo, ele, cara, o Coyote é foda, que ele tinha umas piadas muito físicas, assim, né? Tipo, a piada durava 5 segundos, mostrava ele colocando uma roupa de super-homem, ele pulava do abismo e caía. Só isso. Assim, era muito foda. Mas assim, o Papaléguas e o Ligeirinho fazem uma coisa que o Sonic não faz. Que eles aceleram de 0 a 100 em uma fração de segundo. O Sonic também. Não. Ele vira bolinha. Se ele virar bolinha, ele depois não consegue sair correndo. Ele até consegue sair correndo, mas ele meio que perde velocidade. Se ele for sair correndo, ele demora pra engrenar. O Papaléguas e o Ligeirinho, não. Eles têm aceleração instantânea, assim. Verdade. Ele freia instantaneamente. Tanto que o Papaléguas dá até aquela balançada quando ele freia. Cara, eu acho que... Fica entre Papaléguas e Ligeirinho, hein, cara. É, cara, acho que ia acabar por um bico. E o Papaléguas ganha, porque o Ligeirinho é mais bobinho. Ah, Ligeirinho é sapo. Ele ia ficar tomando tequila e comendo Doritos lá, cara. Ele não ia. Ele ia ficar gritando, anda, Leandro. Não, ele ia ganhar, porque se eles saíssem emparelhados, o Papaléguas ia ganhar por um pescoço. Já começa daí, é verdade. Vocês assistiram, vocês já viram um desenho que é a corrida deles? E fica o Coyote e o Frajola tentando pegar eles? Mandei mais. Não. Cara, é um desenho clássico do deles, velho. Existe esse desenho de verdade. É tipo aqueles desenhos do... naquele mesmo naipe, né? Quer dizer, no mesmo naipe, mas é a mesma... É o mesmo motivo, sei lá, que aqueles episódios do Pernalonga que ele briga com o desenhista. Não, inventaram que ia ter uma corrida do... Assim... Anos 60, os desenhos do Papaléguas estão dando certo, os do Ligeirinho estão dando certo, quem é mais rápido? Fizeram um desenho mesmo, eles correndo até no deserto, como se fosse um desenho do Papaléguas, e ficava o Coyote e o Frajola tentando pegar os dois, assim, é bem legal. Bom, galera, configurações finais, vai, rapidinho, porque já deu, ficou grande pra caralho, cara. Mo! Cara, ouvintes, mandem pra gente outras... Se vocês gostaram, né, manda pra gente outros embates aí. Provavelmente a gente vai ter uma parte 2 desse podcast. E é isso aí. Sorg! Kenga, faça as enquetes com todos os combates. Joker! Tenho mais uns 7 ou 8 por minuto de crossovers pra falar no próximo episódio. Muito bom. Vitão! No próximo episódio eu vou mostrar pra vocês por que a garota Esquilo vence qualquer pessoa que vocês colocarem. Cara, eu tinha pego nesse podcast, mas eu já falaram dele. Eu ia provar por A mais B, Por que que o Goku ia bater no Super-Homem? Baseado naqueles scouters de nível de poder que eles usam no desenho. Galera, eu fiquei com muito orgulho de vocês hoje. Cara, eu tenho um site com um bando de Sheldons, cara. Eu não acredito que eu passei tempo defendendo o Presto numa luta, cara. É sensacional. Não, foi um nível muito alto, né, cara? Muito alto, cara. Foi uma discussão boba. Exatamente. Com esse sentimento de orgulho, eu encerro esse podcast. Tchau, minha filha. Até semana que vem. Tchau, tchau. Quem ganharia no encerramento? Tchau, tchau. Quem ganha no encerramento? O Thor? O Léo quem? Muito bom. Não, legal que eu cheguei assim. Chega, acabou. Quarenta e dois é o poder. Ele é a resposta da vida, universo e tudo que há. Aceite o 42, agora ou morrerá sem nenhuma esperança seu filho dá. Tchau.